3891 no complexo LS com a torre, 102612 é bom pouso. Obrigado, até uma boa noite. Boa. Boa noite, Altan 3891. Passou o marcador de terra. Altan 3891, boa noite, check trem. Baixa sua letra. Gente, Altan 3891, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 130 graus com 08 nós. Exato pouso, 3891. Do 4062-2000, reduzindo a indicada 1709, aposta estabilizado, localizador, ajuste M14. Desce a 2000, ajustado 1014, redução 1709, azul 4062. Salvador, muito boa noite, é o Oceaner 6258, cruzando agora 1973, autorizado até o 150 com a Bravo. 6258, boa noite, acima a identificação, desce a 2000 pés, via, chegada mar, ajuste M14. 2000 pés, comunicador Tamari pro Oceaner controle o azul 4062, para treinamento, gostaria de realizar o ILS sem o glide, né, com referência visual no setor, pode completar a descida para 1700 pés. Afirmo, 4062, mantendo as condições visuais, descendo no 1700, reporte estabilizado. Desce para 1700 com referências visuais, reporte estabilizado, azul 4062. 5344, torre 1862 é bom pouso. Obrigado. 3891 no solo ao 0300. Libera a direita na minha escuta. Prossegue via Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa Juliette na escuta, 3891 para 08. Salvador, Trip 5344, passou externo, baixou e travou. Trip 5344, boa noite, tráfego já avistado, tem livre pouso na 10, o vento 120 graus com 08 nós. Livre pouso na 10 com Trip 5344. Estabilizado no curso localizador. 4062 reduza para aproximação, segue Embraer 145, corrige Embraer 190 da Trip, 5 milhas à sua frente, complete LS com a torre 1186, bom pouso. Reduzindo, completo com a torre 186, azul 4062, ligado, boa noite. contato com o 805, com o 85 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alterna Maceió. O 805 autorizado direita, Índia e Alfa, ponto de espera, reporta pronto, o ajuste no 04 agora. Índia Alfa, ponto de espera, reporta pronto, voo no 805, ajuste no 04. Chanel 6258, vou na proa de Duna. Direto Duna agora, proa Chanel 6258. Ei, como número 2? Cliente Azul 4062, Embraer da Trip tocando a pista 10 agora, continua a aproximação aguardando pista livre. Azul 4062. Para a pista livre, Azul 4062. Pacífico 344 no solo 04, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi e Juliette. Ciente, via Alfa, reportará para ingresso na Juliette, na sua escuta, Pacífico 344. X226, boa noite, prossiga. Deixa eu confirmar a saída pra gente, pra Maceió. Oh, perdão, Natão. Visual com Embraer da Azul, curta final da 10. Afirmativo, tá visual. Após o tráfego alinhar e manter cabeceira 10. Após o tráfego alinhar e manter 10, voo no 805. O 3226, só confirmando a saída pra Natão. É a PUCA, transição Zipar. Qual seria o horário do plano? PUCA, transição Zipar, confirme o restante? É PUCA, transição Zipar. Zipar com Z, é, Zulu Índia, Papá Alfa Romeo. E o horário do plano, qual seria? Aos 42, senhor. Pucas Zipa e provavelmente os 42. O papelão ainda não chegou, não. Afirmativo, deve estar chegando aos 1 ou 2 aproximadamente. Chega com meia hora de antecedência. Horário certo agora, 05. Mais uns 7, 8 minutos. Ok, obrigado. Vamos na escuta aqui. Remota 1-4, tá livre, o 35344. Sente, remota 1-4, 5344. O Azul 4062 no solo 06, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa e Kilo, até o pátio 3, remota 03. Positivo, virando a direita, e a Alfa Kilo, remota 3, no pátio 3, na sua escuta. Boa noite, Azul 4062. Boa noite. 14, voo 896. 1805, livre decolagem pistão 10, o vento 130 graus com 8 nós. 105, decola 08, controle agora 1935, bom voo. Controle 1935, boa noite, voo no 805. Controle, boa noite, voo no 805. 805, boa noite, contato radar na decolagem, sobe 370, sai da FUCA. 370, sai da FUCA, o gol no 805. Salvador General, da Porto, que é o tiro do corpo, chama o ano, conhece o que já está. Da final do IRS, que vem para a pista 10, é Porto localizador. Autorizada final, ILS, para X-Ray na 10, reportaremos estabilizado. Xanair 6250. Salvador, approach control, good evening, WebJet 5899, clear down 150. Web 5899, good evening, Scope Identity, Senate flight level 050, my arrival. Clear down 050, my arrival 5899. Estabilizado localizador, da 10, Oceaner 6250. 6258, complete com a torre, 1-8-612, eu confuso. Torre, 1-8-612, pro Oceaner 6258, boa noite. Boa noite, 05, chame Recife, 12545, alterno 12685, boa noite, bom voo. Chamar o centro Recife, 12545, alterna 12685, voo 1805, boa noite. Checado, Xené 6250. Web 8094. Boa noite, Web 509, sua identificação de tal 0620. Vigilância, chegada maré. Mare 060, vigilância. Passando o externo, baixado checado, o Oceaner 6258. 6258, livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso, né? 10 pro Oceaner 6258. Air Portugal 024 requesting. Portugal 024, taxi via May Apron, taxiway India and Alpha until hold point runway 10. Then call Salvador Tower 118.6. The QNH now is 1014. Copy QNH 1014, we are clear to taxi holding point runway 10 via May Apron, India Alpha. And contact tower 118.6 in Portugal 024. Na 6258, solo aos 15, libera a direita na minha escuta, prossegue alfa e quilo até o pátio 3, atento ao balizador. Mantenha a escuta, alfa quilo para o pátio 3, procurando pelo balizador. Chanel 6350. Eu 6013, 50. 896, corrige o ajuste 6013. 13, obrigado. no localizador, Gomo 1896. 1896, chame torre, 1862, eu vou pouso. 186, obrigado. Salvador, boa noite, Gol 981896. Gol 1896, boa noite, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão 0. Aguardando. Oi, boa noite, Gol 9714. Como 714, boa noite, Aracaju no 230, já aprovado, só um minuto para a cópia. Aguarda. Gol 1896, tráfego já avistado, tem livre pouso não no zero, o vento 120 graus com 8 nós. Tem livre pouso 10, está baixado, checado e avistando, gol 1896. Report established on localizer 5899. Roger, Portugal 024, maintain position for outpoint runway 10. Maintaining position, Portugal 024. Continuo 4, copy. Gol no 714, copy. Copy. Aracaju autorizado, nível 230, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, controle em 119.35, aciona 5044. 230 Aracaju, Golf 677, Puca Aracaju, 1935, controle 5044, transponder. Correto, portão 5, chama pronto, gol no 7 no 4. Chama na pronta. Gol 9714, puxa acionamento no 5. É, correção. Acionamento na posição posterior, pushback no 5. Está livre acionamento, chama para push, gol no 7 no 4. Chamará o push, 7 no 4. Boa noite, sua identificação, desça 2 mil pés, via chegada à malha, ajuste 1013. Gol no 896, no solo aos 23, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa e reporta para ingresso táxi Juliette. Direita, Alfa, na escuta, reporta para Juliette, 1896. Portugal 024, cleared for takeoff runway 10, the wind is 130 degrees, 07 knots. Para pushback, não sai, chama a guarda. 5899, complete LS, call now Salvador Tower, 118.6, good night, sir. 118.6, thank you, good night. Web 5809, desta 2000, autorizada final do LS, X-ray, reporte estabilizado. Guardaremos estabilizado. Boa noite, 3226. 3226, boa noite. Passa a frequência da torre agora, 286, aguardando o copy. 286, aguardo, obrigado. Automated Departure, 119.35, have a nice trip, sir. 119.35, bye. Salvador Tower, lifting Webjet 5809, fully LS landing gear down and orbited. 12,500 feet. Portugal 024, boa noite, radar contact on takeoff, climbing maintain flight level 350, Puka departure. Man level 350, Puka departure, Portugal 024. Autorizado Web 5809. 5809, complete a aproximação, chame a torre 198.62 de algum pouso. Obrigado. ...520, vou ir na proa de Duna, reporte estabilizado, localizador. Voa Duna, chamarei estabilizado, localizador. Objeto 5809, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Afirmativo, reduzindo.